teu sorriso é como as estrelas. Para mim o teu olhar tem a luz da lua. Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar. Oh princesa, por favor não vá. É tão grande essa paixão que tenho no meu peito, tanto amor guardado no meu coração. Quantas vezes for preciso gritarei ao mundo que te amo, e você vai se orgulhar de mim. Vem amor e abra de uma vez, arranque todos os segredos meus. Oturbe a solidão de um coração que te pertence, pra nunca mais me dizer adeus. Que você não queira mais saber de mim, vou tentando convencê-la do quanto te amo. Mesmo que você recuse ouvir a minha voz, eu não desisto e vou gritar te amo demais. Vem amor, vem amor, me abra de uma vez, arranque todos os segredos meus. Ocupe a solidão de um coração que te pertence, pra nunca mais me dizer adeus. E vem amor, me abra de uma vez, arranque todos os segredos meus. Ocupe a solidão de um coração que te pertence, pra nunca mais me dizer adeus. Pra nunca mais me dizer adeus. Obrigado, gente.